A cozinha é um dos espaços mais importantes do lar. Por isso, a Marmoraria Top Gran oferece uma diversidade de pedras para pias, balcões e bancadas, com os mais refinados acabamentos. Para deixar seu sono ainda mais gostoso, na Verônica Enxovais você encontra travesseiros da NASA com 40% de descontos. E para deixar seu inverno ainda mais quentinho e gostoso, toda a linha de edredom, cobredom e colcharia com 20% de descontos. Nunca deixe faltar nada no seu armário. Por isso, o Bazar da Kátia tem várias opções. A Trevo Calçados comunica que estará realizando uma super queima de estoque no feirão de ofertas de 9 a 12 de abril. O coelhinho chegou no Super 1,99 da Kátia. Venha conferir, são muitas novidades, presentes, utensílios domésticos, roupas e tudo que você precisar para a Páscoa. Na loja Saúde e Beleza, você também encontra uma variedade em cosméticos nas áreas de coloração, alisamentos químicos. Manhã Interativa, apoio cultural Magazine Móveis, uma sempre perto de você. Aproveite as facilidades de comprar na loja Sartori, para renovar todo o seu guarda-roupa. Preço sem igual e as melhores condições de pagamento. Agora em Catalão, o mais novo pet shop da cidade, Pet Shop Rei da Tosa. Venda de rações e acessórios para o seu animalzinho de estimação.